programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. A gente está ouvindo o projeto Risco, do Alisson Henrique e companhia, com exclusividade aqui no programa Lixeirinha. Esse EP não foi divulgado ainda. E vamos continuar ouvindo duas faixas agora. A gente ouviu no bloco passado Antimosfera e Panenet Circenses. E agora nesse bloco a gente ouve Corra Lula Corra e Incendicida, trocadalhos do Carilho. E gostaria de lembrar aqui, antes que eu me esqueça, que o ganhador da promoção do DVD do Jimi Hendrix foi o Walter Bruno. Já tá entregue, já tá em mãos. Muito obrigado, cara, pela audiência. São pessoas como você que mantém, que dão motivação, né, pra gente continuar com esse programa tão façanha de se fazer, né? E lembrando também, gostaria de aproveitar aqui e mandar um abraço pro Luiz Marques, um ouvinte que tá sempre ouvindo o programa, tá sempre comentando comigo sobre o programa no Facebook, por exemplo. E que, por exemplo, se não fosse o programa, ele, por exemplo, não teria conhecido, por exemplo, Residents, por exemplo. É muito satisfatório saber disso, uma vez que é raro, assim, né, numa rádio de Franca ser voltada para, vamos dizer assim, para música de vanguarda e todos os seus adjacentes. E bom, é isso. Vamos dar continuidade então no projeto Risco. Mais duas faixas, como anunciado: Corra Lula Corra e Incendicida. E na sequência eu vou escolhendo aqui algumas coisas propícias de programa Lixeirinha mesmo, para manter a tradição. Muito embora essa tradição seja tão eclética, tão abrangente assim, né? E é isso, daqui a pouco eu volto então com o último bloco do Lixeirinha. Um abraço pro Alisson Henrique. Muito obrigado por disponibilizar para nós esse material inédito do Projeto Risco. E é isso aí, daqui a pouco eu volto com mais Lixeirinha, não sai daí. Thank you.

dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des clic, crac, des zip, shibam, pa, flop, wheel. J'distribue les swings et les uppercuts. Ça fait, viens, ça fait, splash, et ça fait, stop, ou bien, ou parfois même un zip, shibam. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des clic, clac, des blanc, et des zip, shabam, pa, blanc, wheel. Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait wheel quand on s'envole et puis cling. Après quoi je fais tilt, et ça fait bon, shabam. it's a mega blast. It's the real blast. It's the real blast. We give it the name of mega blast. It's the real blast. Don't you wanna last? We give it the name of mega blast. And I hear this, Lisha Ring, look out.